e o forró autêntico. Bom dia, Surubim, com Pessoa do Nascimento. Com Pessoa do Nascimento, com Pessoa do Nascimento. 6:05. Sabe que Isabel já tem marido, larga de ser enxerido e vai dançar com outra mulher. Ô mané, mané, tu sabe que Isabel já tem marido, larga de ser enxerido e vai dançar com outra mulher. Tu sabe que Isabel já tem marido, larga de enxerido e vai dançar com outra mulher. Ô mané, mané, tu sabe que Isabel já tem marido, larga de ser enxerido e vai dançar com outra mulher. Deus que dê bom dia, Deus que dê boa tarde, Deus que dê boa noite, é os três períodos do dia. De um modo geral, todos que estão envolvidos aqui através da boa música, através da sintonia da Rádio Surubim AM, a pioneira. Quem tá trabalhando comigo lá nos transmissores, Xavier, Dunga, Bernardo, quem estiver lá, tudo de bom, que Deus abençoe todos. Na direção de programação, Aguinaldo Alves, na coordenação geral, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E territorialmente a família Ferreira Lima, na pessoa do Dr. Cizino Ferreira Lima Neto, filho de Dr. Alcides Ferreira Lima e Dona Irene, sobrinho do benfeitor Monsenhor Luiz Ferreira Lima, o Padre Ferreira, ô Padre Macho! E eu vou dizer quem sou eu. Eu sou a pessoa nascimento, o menininho de Corbina e Dona Zefinha. O menininho de Ticó, lá da beira do Jucapo Errado, vizinho da terra do Tixim, que é o sítio Praia de Surubim. 6:09, pessoa dessa de conversa faz a abertura oficial musical do Bom Dia Surubim. Cadê Gonzagão aqui? Pra cantar agora, meu filho, fazendo a abertura. ZYI 801, 1520 kHz. Rádio Surubim AM, uma realização do Monsenhor Luiz Ferreira Lima. Surubim, Pernambuco, Brasil. www.radiosurubim.com.br. A pioneira, falando para a região agreste e para o mundo. E você, ouça a Rádio Surubim AM onde você estiver. Baixe agora nosso aplicativo, acessando o Play Store do seu celular. Procure pela Rádio Surubim. Instale e pronto. Simples, fácil e gratuito. Você vai poder acompanhar nossa nova programação. Estamos esperando por você. Rádio Surubim AM 1520. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Bom dia, Surubim, bom dia, Pernambuco, bom dia, Brasil. A partir de agora, a gente passa a apresentar mais uma edição do programa Almoçandos com os Poetas, com Rui Pessoa, Manuel Bezerra e João Bernardo. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes, pedir desculpa porque eu viajo muito, faz uns dias que estou ausente daqui, mas estou junto dos outros compromissos. É isso aí, minha gente, Almoçando com os Poetas, vocês fiquem em sintonia. E lá vai improviso, depois vem nota dos comerciais e vem nossos colegas que estão presentes. Aqui o nosso amigo. Quem tem muitos compromissos na vida trabalha assim. Amanhã viajarei e estou aqui porque vim. Agradeço a muito a Deus por ajudar tanto a mim. Tem gente passando fome, o nosso povo é eloquente. Será os sinais da vinda que Jesus está presente, avisando para o mundo que vai voltar novamente. O mundo tá descontente e acaba a alegria. Que vimos que tanta guerra, toda noite e todo dia, tanta bomba nesse mundo e tanta barriga vazia. Aê, meus amigos, você ouviu João Bernardo e o poeta da Berto, então cantando sextilha improviso, e aqui nós vamos finalizar o programa, e até domingo, se Deus quiser, com Manuel Bezerra, João Bernardo, poeta Rui Pessoa e os amigos poetas brasileiros que chegarem aqui no nosso programa. Nós temos mais prazer de colocar os poetas, um diferente. Toda vez que chega um poeta, ele faz o horário nosso, nós se misturamos na viola. E vai ficar meu abraço aqui para todos até domingo, se Deus permitir. Nosso amigo Gilberto, que está na operação da mesa de controle, e até domingo, se Deus quiser, com Manuel Bezerra, João Bernardo e Rui Pessoa.